Aí, dá pra você me explicar o que é ignorância? Ignorância? Escuta aí, vê se você consegue entender. Vai. É a última que morre embaixo do seu nariz. Isto é um arquivo X, inexplicável e incompreensível. O quê? Sensibilidade, ponto mínimo, inatingível. Enquanto alguns evoluem, outros parecem congelados na era dos dinossauros travados, sem nenhum propósito de elevação ou noção, acomodado com a situação em que se encontra. Qualquer informação não convencional afronta, está pronta a fugir, se esconder no seu mundo limitado. Fracote contra o jornal só pela sessão de esportes. Assiste a novela e no noticiário vira e dorme. Se disserem que merda com farinha é bom, se marca, pega e come. Pensando desse jeito, aonde vai parar o mundo? Você age desta forma e o animal é o Edmundo? É absurdo? Pra subir na vida se faz outro de escada. Por causa das drogas, alguns roubam na quebrada. O boy fica ileso e o pobre na calçada. Não demora muito pra revolução armada. Pedir pro Fidel Castro um fuzil e uma granada. Explodir Brasília pra depois virar piada. Hã? Não conseguiu entender ainda? Peraí, escuta uma coisa antes. Eu tive um sonho e acordei muito assustado. Sonhei que o mundo inteiro tinha se modificado. Com a mente aberta e o pensamento amplificado. E tudo aconteceu depois que eu tinha rimado. Ontem eu tive um sonho e acordei muito assustado. Sonhei que o mundo inteiro tinha se modificado. Com a mente aberta e o pensamento amplificado. E tudo aconteceu depois que eu tinha rimado. Aí, vou tentar falar de uma forma mais simples. Vê se você consegue entender agora. Tá, vou ver se eu entendo então. Isso me assusta, mais que o Freddy Krueger, o assombroso. Situações como essa, não controlo o nervoso. Tipo, país cheiroso, como diz o canceroso. Permita a sua ignorância. Ela é a única que mantém sua esperança. Pois se tiver noção de como é manipulado, coitado, vai ficar atordoado. Perder rumo de casa, nem vai conseguir dormir. Mas quem sabe um dia ainda poderá sorrir. Esquecer basicamente tudo que aprendeu na escola. Deixar de dar valor a 22 homens e uma bola. Que ganham dinheiro a rodo, mansões e carros importados. Enquanto alguns idiotas se matam indo pro estádio. Esquece que é um jogo, um entretenimento. É só um exemplo desse tipo de comportamento. Padrão, onde o salário é uma miséria, mas um gol lhe traz satisfação. Sonhar com o jogo do milhão, mesmo sabendo que a ilusão insiste. E vai levando a vida muito mais que no limite. Ontem eu tive um sonho e acordei muito assustado. Sonhei que o mundo inteiro tinha se modificado. Com a mente aberta e o pensamento amplificado. E tudo aconteceu depois que eu tinha rimado. Ontem eu tive um sonho e acordei muito assustado. Sonhei que o mundo inteiro tinha se modificado. Com a mente aberta e o pensamento amplificado. E tudo aconteceu depois que eu tinha rimado. É, mano, acho que eu não entendi ainda não. Não esquenta a cabeça que essa música é feita pra sujeitos justamente como você.